Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Capítulo 15, os sete flagelos. Versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Já vimos este versículo primeiro, e também concluímos aqui na leitura do texto do capítulo 15, que Deus sempre antes de acontecimentos terríveis que sobre a humanidade tem que vir, porque foi a humanidade quem o semeou, permite ao Cristo a intermediação do seu amor para que não fiquemos desesperados diante do que temos que passar, humanidade que somos criminosa. E aqui está mais uma demonstração dessa interferência misericordiosa, porque o versículo primeiro anuncia a chegada dos sete flagelos, sete últimos flagelos, com os quais se consumarão a cólera divina. Mas antes que Deus os envie, porque a terra os quis, pois o semeou, terra é a humanidade, não o planeta. Vem uma passagem maravilhosa que nos conforta o coração e nos prepara para os tormentos que semeamos, a humanidade que semeou, tormentos que são os flagelos. Cada um reage à dor de acordo com a sua formação moral e espiritual. Uns se tornam vitoriosos com ela, outros se derrotam como se derrotariam diante de qualquer coisa, até da maior felicidade. Riqueza ou pobreza se encontram dentro de nós. Quantas pessoas se suicidam, infelizmente? Desgraçados são aqueles que aplaudem os que suicidam e o fazem, matam-se nas coisas mais gloriosas, mais lindas, nos dias ensolarados. Por quê? Porque a morte, o negrume, estava dentro deles. Então, para ver o belo exterior, nós temos que descobrir o belo interior. Para exteriorizar, temos que nos interiorizar antes. É o que vamos ver aqui. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, versículos 2 a 4 do capítulo 15 do Apocalipse de Jesus. O conforto de Deus antes dos flagelos inarredáveis, que fomos nós, humanidade, que os semeamos. Vamos lá. E vi como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Qual é o número dessa desgraceira toda? 666. É a imperfeição. O número 6 é o número do homem, da imperfeição. O número 7 é o da realização. E vejam que o 6, que é a imperfeição, está pertinho da perfeição. 6 é imperfeição. 7, digamos, é a perfeição, é divino. Está pertinho. A salvação está próxima. Nós é que a afastamos. Está sempre próxima de nós. Nós somos criaturas do Criador Eterno. Qual é o pai que quer a desgraça do filho? Só um pai desgraçado, miserável. A salvação nunca está longe de nós. Por isso que Jesus diz sempre: breve, breve, breve. Está tão próxima, está dentro de nós. Nós é que a afastamos de nós. Para a salvação não há tempo físico, há tempo moral e espiritual. É o dia do Senhor. Não há tempo cronológico. Nós é que somos o tempo quando nos integramos no dia do Senhor. Nós é que aproximamos ou afastamos de nós a salvação. Não é mais ninguém, não. Vi como que um mar de vidro envolto em fogo. Vejam o que é o conhecimento do dia do Senhor. Isso é uma coisa importante para você. A cronologia da salvação, digamos, o calendário da salvação não é cronológico. Ele não é obrigatoriamente cronológico. Ele é moral e espiritual. O tempo, quem determina somos nós com os nossos atos, bons ou maus. Somos nós que nos afastamos da salvação ou somos nós que nos aproximamos da salvação? Esse conceito é nascido do entendimento do significado lato, quer dizer, completo, integral, do dia do Senhor. Nós, se nos integramos em Deus, no dia do Senhor, nos tornamos o espaço e o tempo divinos. Nós não somos mais efeito, passamos a ser causa consciente. Nos tornamos um com Deus. A causa causarum, quer dizer, a causa das causas. Nos tornamos filho unigênito do Pai Celestial, quer dizer, um com Deus. Não é que Deus tivesse privilégio por Jesus. Jesus é que se tornou privilegiado. E nós faremos isso se tivermos cabeça. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. Veja, só Deus é piedoso. Nós não sabemos direito o que é piedade ainda. Muitas vezes, pensando ser piedoso, estamos impedindo as criaturas de crescerem. Por isso a LBV não é assistencialista, não é paternalista. O paternalismo impede você de crescer. Estamos com Confúcio. Mais importante que dar o peixe é ensinar a pescar. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Aqui é citado o cântico de Moisés. E eu gostaria de ler para vocês o capítulo 32 do Deuteronômio, o último livro do Pentateuco Mosaico. Pentateuco Mosaico, cinco livros deixados por Moisés. O Deuteronômio antecede o livro de Josué, Benum, o sucessor de Moisés. Mas é um capítulo grande, não dá para ler neste programa. A gente vê a todo momento no Apocalipse do Cristo o incentivar das nossas qualidades espirituais. Para qualidades espirituais incentivadas, resultarão em vitórias em todos os sentidos, vitórias materiais e espirituais. Isso lembra alguma passagem famosa nas explicações do irmão Zarur e nas minhas explicações, passagem do Evangelho de Jesus que sempre destacamos aqui? A fórmula urgentíssima na qual está aquela passagem do Evangelho que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Meus amigos e meus irmãos, por que todo esse nosso empenho em pregar o Apocalipse de Jesus para os simples de coração? Muita gente tem os textos sagrados como coisas restritas ao campo religioso, mas aí é que se encontra o grandíssimo engano. O Apocalipse é profecia. Profecia é a palavra de Deus. E Deus criou o universo, que é um ato de seu amor. O universo é uma oração de Deus. E Jesus nos ensinou que é um com o Pai Celestial. E Ele, o Cristo, é a expressão mais elevada da fraternidade, portanto, do amor e da caridade. Por isso é que a LBV, desde os seus primórdios, prega a sociedade solidária. Porque esse espírito de solidariedade nasce de Deus. Sem isso, é o outro lado da moeda, expressos todos esses fatos do outro lado da moeda nos flagelos, aos quais nós temos que sobreviver. Por quê? Antes que tudo isso aconteça, o profeta vê como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número e do número do seu nome, nesse mar de fogo. Ora, o mar de vidro significa tranquilidade, que nós podemos ter mesmo envolvidos nesses acontecimentos mundiais expressos nos flagelos. Esses fatos mundiais são a poluição em todos os sentidos, não somente a física, mas a espiritual, da qual resulta toda a poluição humana. Como escapar disso? Como permanecermos neste mar de vidro? É uma coisa extensa o mar, sendo de vidro, tranquilidade, não tem ondas. Só estudando o Apocalipse para saber. o que nós, os seres humanos, colheremos da nossa semeadura. Por isso, eu falo, não basta educar, não basta instruir, é preciso espiritualizar as criaturas, porque quando o Filho de Deus voltar, ele anuncia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, na glória de seu Pai com seus anjos, retribuirá então a cada um conforme as suas obras. Sociedade solidária, Apocalipse, tem tudo a ver. Eis a razão pela qual eu escrevi. E os jovens anotaram na Dialética da Boa Vontade, volume 1, que educar não é somente ensinar a ler, a mergulhar nos livros, mas, acima de tudo, iluminar com o novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. A inteligência do homem para as suas funções harmônicas na sociedade. Não devemos temer os flagelos. Um homem nunca deve fugir das coisas pelas quais é responsável. E os flagelos não são uma determinação de um Deus odiento que resolve punir inocentes. Eles são resultados dos maus atos humanos. Foi Deus quem poluiu a terra? Não. Foi o homem, como diz o profeta Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Para terminar o programa de hoje, quando nós sempre apresentamos esses fatos anunciados por Jesus na profecia, último livro da Bíblia Sagrada, não empurrando os ouvintes para baixo, mas ensinando-os a sobreviver a esses acontecimentos, nada melhor do que lembrarmos aquela página do apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, integral, a respeito da caridade, que é sinônimo de amor. Alguns tradutores da Bíblia preferem a palavra amor ao invés de caridade. Nós sabemos, como revelamos aqui há tantos anos, e basta ir ao dicionário, que caridade é sinônimo de amor. Que alguns têm alguma coisa contra a caridade. Eu não falo em caridade, porque pensa que caridade é dar esmola ao pedinte, que irrita essas pessoas porque pede. Então já estão errados quando se irritam diante do necessitado. E pior é que transferem essa irritação para um sentimento elevadíssimo que é a caridade, que é sinônimo de amor. Olha aí a falta de humanidade para a humanidade. Depois a turma reclama e reclama que o mundo está assim, mas se esquece dessa passagem de Isaías no capítulo 24, versículos 4, 5 e 6, que é um alertamento para que todos trabalhemos para que não ocorra uma guerra de extermínio neste planeta. Diz Isaías: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguescem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, não de Deus, que criou a terra. Então você vai construir uma casa linda e vai tacar fogo nela? Então você é maluco. Deus não é louco. porquanto seus moradores transgridem as leis. Transgridem as leis, observaram? Violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição, quer dizer, aquilo que a humanidade plantou para ela própria, porque isso é linguagem profética, já expliquei aqui. Os profetas falam com eloquência para serem ouvidos. Então agora, nessa época de intensa agitação mundial, a eloquência da profecia tem que ser destacada, mas não no sentido de derrubar as criaturas, conquanto de levantá-las. Por isso a maldição, aquilo que plantamos, consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Ele viu que a humanidade estava semeando com seu livre-arbítrio, mas temos que contar com a caridade. Não são as armas que trarão a paz. A paz armada é prisão. Tantas vezes eu já disse isso, até os jovens de Santa Catarina já fizeram composição com essas minhas palavras. Caridade é um dom supremo no qual o espírito vai se integrando até que alcance a compreensão do apóstolo Paulo na sua famosa página transcrita na Antologia da Boa Vontade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, integral. De acordo com o texto da Antologia da Boa Vontade. Eu podia falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Logo, que não tivesse caridade, já não passava de um metal que tine, de um sino vão que soa. Eu podia ter o dom da profecia, saber o mais possível, ter fé capaz de transportar montanhas. Logo, que eu não tivesse caridade, já não valia nada. Eu podia gastar toda a fortuna a bem dos miseráveis, deixar que me arrojassem vivo as chamas. Logo, que eu não tivesse caridade, de nada me serviria. A caridade é dócil, é benévola, nunca foi invejosa, nunca procede temerariamente, nunca se ensoberbece. Não é ambiciosa, não trabalha em seu proveito próprio, não se irrita, nunca suspeita mal, nunca folgou de ver uma injustiça, folga com a verdade. Tolera tudo, tudo crê e espera, em suma, tudo sofre. A caridade jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.